Nossa! E tem o Charizard também. As chamas que Charizard cospe são tão quentes que derretem qualquer coisa. Se o Charizard se empolgar, pode começar um incêndio florestal.